de olhar em teus olhos, dizer o que sinto. Essa paixão que sufoca, coração faminto. Levar-te para a cama, deixar no lençol o teu cheiro. Doar o meu corpo em teu corpo e matar meu desejo. Preciso desse amor, como d'água para viver. Estou no deserto, faz calor, no teu corpo vou beber. Matar a minha sede, matar esse desejo. Dar asas à ilusão e no teu corpo me perder. Preciso desse amor, como d'água para viver. Estou no deserto, faz calor, no teu corpo vou beber. Matar a minha sede, matar esse desejo. Dar asas à ilusão e no teu corpo me perder. O início desta emissão de Bom Dia Antena Web, emissão para sexta-feira, 24 de junho, ano de 2011. O início, dizia eu, com José Alberto Reis, o tema Amo-te, e ainda Miguel e André, Falar de Amor. Trago-lhe já a previsão do estado de tempo para hoje e também para o fim de semana. Boas notícias, finalmente. Numa altura em que se fala que nestes 3 dias, sexta, sábado e domingo, as temperaturas poderão atingir, em alguns locais do país, 40 graus. Assim, o Instituto de Meteorologia e Geofísica prevê para o dia de hoje céu limpo. E de facto é o que acontece neste momento. O vento, esse será fraco a moderado lá para a tarde. Também é bom para refrescar. Não temos acesso, na verdade, ainda às temperaturas máximas para hoje e também para o final da semana, mas se ainda nos for possível, vamos trazê-las até si. Já agora, venha ali comigo, acompanhe-me. Eu, você e Paco Bandeira, vamos a caminho de Viseu. Boa? Vamos lá. Barco para Viseu, lá vou eu. Neste mar de carneirinhos sem farol, vou em busca de um navio que se perdeu. Rumo ao norte, quando o vento era a favor, entre o cabo da esperança e o abusador, quando um barco perto do norte não vai lá. Com promessas, nem com rezas, nem com flores, nem com rumos de alguns tontos cardeais, nem com farpas de alguns falsos generais. O povinho é que sabe quem dá mais. O que é certo é que a bom porto não chegou. Este mar que tem milhões de tubarões não é mar para marinheiros de água a pé. O povinho é que sabe quem ele é. Vou de barco para Viseu, lá vou eu. Neste mar de carneirinhos sem farol, vou em busca de um navio que se perdeu, rumo ao norte quando o vento era a favor. Entre o cabo da esperança e o abusador, em frente, povinho, havemos de chegar. Estivemos com a voz de Paco Bandeira, A Caminho de Viseu, foi o tema que ouvimos nesta emissão de Bom Dia Antena Web. Agora é tempo para lhe trazer os destaques da sua rádio Antena Web, Canal 1, Canal 2 e ainda Canal 3, nomeadamente a Antena Best. Vamos então aos destaques para o canal 1 da sua rádio Antena Web. Pois bem, às 17 horas, é não perder mesmo, Tempo de Antena. Carlos Bonaparte vai estar à conversa, imaginem lá com quem. É verdade, esse mesmo, o Kim Barreiros. Carlos Bonaparte à conversa com Kim Barreiros. É só ouvir e depois, bem, vai ver que vai gostar. Carlos Bonaparte estará também à conversa com António Leão. O Sr. António Leão, que é o diretor do Motoclube de Rebordosa. Olá, Rebordosa, paredes.

Paulo Gonzo com o tema Falamos Depois. Vamos agora aos destaques no Bom Dia Antena Web para o canal 2 da sua rádio e também para a Antena Best. Vamos aos destaques então para o canal 2 da sua rádio. Começamos por destacar duas novelas. Às 14 horas, os últimos episódios de Vamp, que termina já para a semana. É agora que se começam a resolver as coisas a sério. É que as emoções estão mesmo à flor da pele na Vamp, que termina já para a semana. Às 7h30, mais uma novela, Um Vulto no Espelho, que termina também de hoje, exatamente a 15 dias. Na Antena Best, destacamos às 5 da tarde Compact Disc, hoje com o álbum de Miguel Gameiro, A Porta ao Lado. Isto para ouvir na Antena Best, às 5 da tarde. Compact Disc com Miguel Gameiro, o álbum A Porta ao Lado. Às 19 horas, aí temos um regresso aos microfones da Rádio Antena Web, mas agora na Best. Zona J com Joana Santos, um programa que já fez parte do canal 1 da sua Rádio Antena Web. Está de regresso agora para a Best. Zona J, a não perder com Joana Santos às 19 horas. E pronto, são estes os destaques que tínhamos para si para o dia de hoje no canal 1, 2 e também 3. Ou se preferir, na Antena Web, canal 1, Antena Web, canal 2 e na Antena Best. Vamos à música para ouvir os ABBA, Fernando. Venha aí connosco. Até bem perto das 11h40. Bom dia, Antena Web. We were young and full of life, and none of us prepared to die. And almost made me cry. Espero que continue por aí na nossa companhia. Estivemos musicalmente com os APA, o tema Fernando, e Santa Bárbara com Charlie. Estamos também no final da emissão de hoje de Bom Dia Antena Web. Num fim de semana que se prevê ser de muito calor, vá lá, já sabe o que é que tem a fazer, previna-se. É que isto não vai estar mesmo para brincadeira. Em grande parte do país, as temperaturas vão atingir entre os 40 e 42. É verdade. E assim, de repente, parece-me que a coisa não será muito boa. Mas o que importa mesmo é que o verão já está por aí. Tempo de praia, de campo e das férias. É o final da emissão de hoje de Bom Dia Antena Web, com seleção musical, apresentação e realização deste vosso amigo Diamantino Teixeira, para a coordenação geral de Carlos Bonaparte. Uf! Trouxemos-lhe aqui a previsão do estado de tempo para hoje e também para o fim de semana, ainda que sem temperaturas máximas, porque não estão disponíveis no site do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica. Trouxe-lhe também os destaques para o canal 1-2 da sua rádio Antena Web e também para a Antena Best. Os últimos sons desta emissão de hoje para os Super Trump. Bye bye, bom fim de semana. A coordenação de um ótimo dia de sexta-feira. Até para a semana, se Deus quiser, mais concretamente, até segunda-feira. Bye bye, tchau pessoal. E bom dia, Antena Web.